Falta muita fiscalização nesta área e falta a facilitação dos pequenos, que têm as pequenas queijeiras, os pequenos rebanhos, precisam de ser certificados, mas têm que pagar a sua certificação. E se eles podem vender o queijo em vez de 15 euros ao quilo, se vender a 14 sem certificação, e aqui começa o produto da falsificação, porque hoje há uma grande falsificação em relação ao queijo Serra da Estrela, porque uma coisa é o queijo Serra da Estrela tipo DOP, aquele que é o genuíno, e há um tipo de queijo da Serra da Estrela que não tem nada a ver com isto e até é feito com leite espanhol. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital está neste momento a fazer um projeto para lhe pagar essa certificação para todo o queijo dos nossos produtores locais, seja possível certificarem esse queijo, pagando-lhe para que eles possam ser competitivos no território. E digo-lhe uma coisa, o queijo da Serra da Estrela como produto gourmet, que é um produto gourmet, eu vou-lhe dizer, quando ele custar 25 euros o quilo, ele chega ao patamar da excelência e que faz com que estes homens e mulheres, que durante o inverno, que não têm sábados nem domingos, que andam atrás dos prados de quando são chuvas, quando cai neve, eu acho que nós temos que fazer este esforço e que temos que lhe dar algum cariz de proteção em relação a algumas medidas governamentais que são necessárias. E por isso, no sábado, no dia 5, na abertura do queijo, estará o seu ministro da Agricultura. À tarde teremos também a presença do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, ainda sem ser Presidente da República, mas antes de ser Presidente da República, e por isso será um grande acontecimento onde eu colocarei na mesa a reivindicação de estes produtores certificados serem ajudados em termos desses custos que têm a certificação e que hoje é um problema que ajuda à falsificação do verdadeiro e genuíno do queijo da Serra da Estrela.